deixo ser como não sou e me entristeço o coração. A dor já mexe com a razão. Não sei o que fazer aqui. Seu amor me constranger, vitoriosa levantar, e em teu nome proclamar libertação. Faz-me retornar a ti, meu Senhor e Rei. Faço novo. Deus.